pela Cultura FM. Ideias Musicais. Apresentando hoje, Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Olá! No programa anterior ouvimos um pouco da música para a catequese cristã e hoje vamos entrar nas missões jesuíticas da América do Sul para conhecer melhor sua atividade musical. As missões ou reduções jesuíticas dos séculos 17 e 18 representaram uma experiência de conversão bem mais avançada que as aldeias do século 16. Esses aldeamentos possuíam apenas algumas centenas de índios e um ou dois padres. Bem maiores, afastadas das cidades e frequentemente fortificadas, as missões abrigavam milhares de índios vivendo de maneira autônoma. Seu objetivo era criar uma sociedade aos moldes do cristianismo europeu, porém sem os seus vícios e corrupções. Mas esse projeto teria um alto preço: a perda da cultura tradicional indígena. Para os índios, resistir às missões não era assim tão fácil. Os bandeirantes os caçavam na selva para vendê-los como escravos. Então, para muitos indígenas dessa fase, o ingresso nas reduções foi uma possível alternativa de sobrevivência, que existiu até a expulsão dos jesuítas das Américas, processo concluído em 1767. E lembremos que nada disso existiu na América inglesa, onde a perseguição aos povos indígenas foi bem mais acentuada. A atividade musical nas missões jesuíticas teria refletido esses novos valores sociais e religiosos? Os índios apenas cantaram música nas missões ou também compuseram? E a que nível de prática musical chegou a comunidade indígena nesse projeto? No programa de hoje, a sofisticação musical das missões jesuíticas. Ave Maria Guarani, composta em 1986 por Ennio Morricone, para o filme A Missão, de Roland Joffé, com Robert De Niro e Jeremy Irons. Esta peça foi escrita para uma cena do filme na qual os jesuítas preparam uma apresentação musical indígena para as autoridades portuguesas, com a finalidade de evitar o fim das missões. Quando Morricone escreveu esta Ave Maria, ainda não se sabia muito sobre a música realmente executada nas missões, e por isso o compositor italiano usou quase somente a imaginação. Com as pesquisas realizadas nos últimos 20 anos, houve uma grande surpresa. Apesar de todas as limitações, a música cantada pelos indígenas nas missões jesuíticas foi ainda mais elaborada do que anteriormente se pensou. É o caso, por exemplo, deste Glória, da Missa de Santo Inácio, composta por Domenico Zipoli no início do século XVIII para as missões jesuíticas do Paraguai e da Bolívia, que ouviremos com o Ensemble Elima, dirigido por Gabriel Garrido. Oh, ouvimos o Glória da Missa de Santo Inácio de Domenico Zippoli, com o Ensemble Lima, dirigido por Gabriel Garrido, obra composta para as missões jesuíticas da América do Sul. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. O cotidiano das missões jesuíticas incluiu a atividade de coros indígenas para a execução de obras sacras, principalmente em latim, acompanhados por instrumentos musicais construídos e tocados pelos próprios indígenas. Até mesmo os manuscritos musicais, hoje preservados principalmente nos arquivos das antigas missões bolivianas, foram copiados pelos índios. E nem poderia ter sido de outra maneira. Nessas missões viviam apenas alguns europeus, cujo número e tempo disponível teria sido insuficiente para a intensa prática musical que nelas ocorreu. A música missionária, incluindo muitas obras de Domenico Zippoli, foi composta para coro e conjunto instrumental, como era comum na música sacra europeia. Mas evitou-se, por exemplo, incluir um baixo vocal, ou então escrever um baixo muito grave, pois esse tipo de voz era raro entre os indígenas. Com frequência, as partes de violino 1 e 2 se fundem em uma só, para facilitar o trabalho do conjunto musical. Até mesmo partes para instrumentos tradicionais indígenas foram encontradas em várias obras musicais nos arquivos bolivianos. Mas quem foi esse compositor e como chegou à América do Sul? Domenico Zippoli foi um músico italiano, aluno de Alessandro Scarlatti, que trabalhou na Chiesa del Gesù, em Roma, e lá entrou para a Companhia de Jesus. Nessa época, compôs as Sonate di Intavolatura per Organo e Cimbalo, publicadas em 1716. Ouvimos o verso primeiro em sol menor das Sonate di Intavolatura per Organo e Cimbalo de Domenico Zippoli, publicadas na Itália em 1716, com Angelo Turriziani ao órgão da Igreja de Bellagio, na cidade de Como. Em 1717, Zippoli foi enviado a Córdoba, hoje Argentina, onde permaneceu até sua morte em 1726. No período de apenas 9 anos em Córdoba, Zippoli compôs inúmeras obras sacras para as missões jesuíticas dos atuais Paraguai e Bolívia, com interessantes adaptações para as circunstâncias locais. Uma das obras mais representativas da produção musical de Domenico Zippoli é a Missa Breve, que ouviremos com o Ensemble Lima, sob a direção de Gabriel Garrido. Thank you.

Ouvimos a Missa Breve de Domenico Zippoli com o Ensemble Lima, dirigido por Gabriel Garrido. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Nas missões jesuíticas, também foi comum a prática de música instrumental, especialmente trio-sonatas. A música instrumental não se destinava à celebração de ofícios religiosos e nem diretamente à catequese, embora seu poder de sedução acabasse revertendo em favor dos ideais missionários. Tais obras serviam principalmente para comemorações não religiosas das missões, incluindo a recepção de visitantes ou a homenagem a certas autoridades. É o caso de uma composição anônima de cerca de 1750, o trio sonata e Chepe Flauta, uma das muitas obras instrumentais preservadas nos arquivos bolivianos, que ouviremos com o Sintagma Musicum da Universidade de Santiago do Chile e Victor Rondon, a flauta doce. Os movimentos são Adagio, Allegro, Vivace e Allegro. Thank you. Ouvimos o trio sonata anônimo Ixepe Flauta com o Sintagma Musicum da Universidade de Santiago do Chile e Victor Rondon à flauta doce, com os movimentos Adagio, Allegro, Vivace e Allegro. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Mas de onde vinham os compositores das obras executadas nas missões jesuíticas? Essa não é uma pergunta fácil de responder, inicialmente porque quase somente na Bolívia foram preservados manuscritos musicais, mas também porque a maioria deles não possui indicação de autoria. Sabemos, no entanto, que viveram nas missões espanholas alguns jesuítas europeus que eram compositores ou que adquiriram essa habilidade nas missões. A existência de compositores indígenas parece cada vez mais provável, embora poucos de seus nomes sejam conhecidos, já que não era seu hábito assinar a autoria das obras. Quanto às adaptações, arranjos, reinstrumentação e cópias, não há muita dúvida de que isso foi largamente feito por músicos indígenas nas reduções jesuíticas. Mas as autorias conhecidas e as atribuições de autoria ainda revelam compositores de origem predominantemente europeia. É o caso do Salmo 116, Laudate Dominum, sem indicação de autoria, mas atribuído ao jesuíta Martin Schmidt, que viveu nas missões da Bolívia no século XVIII e que participou de sua própria construção. Vamos observar, inicialmente, um interessante detalhe desta obra. A primeira frase, Laudate Dominum Omnes Gentes, ou seja, Louvai o Senhor todas as nações, possui uma solução incomum na música europeia. Em lugar de repetir apenas a expressão Laudate Dominum, como foi comum no velho continente, esta obra provoca várias repetições da palavra omnes, ou seja, todos, em uma provável tentativa de simbolizar a vida coletiva nas missões e a total devoção dos indígenas ao seu novo Deus. Vamos ouvir, então, o Salmo 116, Laudate Dominum, atribuído a Martin Schmidt, com o Ensemble Lima, dirigido por Gabriel Garrido. Thank you. ouvimos o Salmo 116, Laudate Dominum, atribuído a Martin Schmidt, com o Ensemble Lima, dirigido por Gabriel Garrido. A vida musical nas missões jesuíticas da América do Sul chegou ao ponto de incluir a representação de várias óperas com cenário e figurino, como atestam documentos da época. Uma delas é a ópera San Ignacio, composição coletiva atribuída a Domenico Zippoli, Martin Schmidt e Anônimos Indígenas. Cantada em espanhol e destinada a alguma festividade envolvendo autoridades jesuíticas, essa ópera descreve de forma mítica a vida de Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, fundadores da Companhia de Jesus, mas também apresenta, de forma simbólica, seus ideais missionários nas Américas. Vamos ouvir, da ópera San Ignacio, apenas a abertura, as cenas 4 e 6 e o epílogo, com o Ensemble Lima, sob a direção de Gabriel Garrido. Thank you. sempre osare la guerra viva. Oh, è perfido traidor, che non temo tu furor, non temo tu furor. Thank you. Ouvimos da ópera San Ignacio, atribuída a Domenico Zippoli, Martin Schmidt e compositores anônimos, a abertura, as cenas 4 e 6 e o epílogo, com o Ensemble Lima, dirigido por Gabriel Garrido. A música jesuítica americana representa um interessante paradoxo. Apesar de ter resultado na deculturação indígena, tornou-se parte da cultura de algumas nações nativas da América. Na Bolívia, por exemplo, a música jesuítica ainda é praticada e reconhecida por muitos indígenas como parte de sua própria história, tornando difícil qualquer julgamento por um observador externo. Mas, infelizmente, a maior parte das nações indígenas que passou pela deculturação não sobreviveu, o que demonstra o caráter dramático dessa experiência. Conhecer melhor essa história pode nos ajudar a mudar nossa relação com o passado e a construir um futuro diferente. É o que faremos nos próximos programas, ouvindo um pouco mais de música das Américas sob domínio europeu. No programa seguinte, o canto latino nas catedrais hispano-americanas. Eu sou Paulo Castanha e volto na próxima semana com mais um Alma Latina, programa da série Ideias Musicais. Este programa teve a produção de Ralph Schwartz e trabalhos técnicos de Almir Amador. Boa semana e até lá. Ideias Musicais. Realização Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.